Paz do Senhor. Olha, essa eu preciso contar. Eu queria assistir um filme, assistir televisão, entrei na minha sala de televisão e de repente ali diante de mim, 5 controles remotos, eu aperto um botão, aperto outro, aparece imagem, some o som, vem o som, some a imagem, de repente desliga tudo, aperta tudo, são mais de 60 botões, e eu não sei o que fazer, e flechinha pra cima, flechinha pra baixo e nada acontece, toco o telefone, é meu filho, socorro filho, vem ajudar seu velho pai. Chegou lá em casa, eu falei, essa máquina tem 5 meses, eu tenho 60 anos, tá me vencendo, ele fala, pai, fica quieto. Eu instalei, eu sei. Apertou 3 botões e a imagem apareceu. Ele me olha com aquele olhar jovem, inteligente contra o velho ignorante e falou, pai, sossega, fui eu que instalei. E eu fiquei pensando que o Espírito Santo é que instalou a minha mente, meu coração e a minha alma. E quando eu preciso ver a minha vida, é deixar que Ele toque em mim. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.